Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez, nosso Mundo Sertanejo está no ar. Que alegria, né? Estamos sempre juntos e misturados. Muita música, muita alegria no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês, viu, pelo carinho da audiência. Muito obrigado a cada dia, graças a Deus, o nosso Mundo Sertanejo é mais sucesso aí pelo Brasil afora. Todo mundo ouvindo, todo mundo curtindo o Mundo Sertanejo. A todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, a todos vocês que compõem essas equipes maravilhosas, as equipes parceiras, exibindo o nosso programa aí pelo Brasil afora, né? São nossas emissoras afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Muito obrigado a todos pelo carinho. Vamos de música. Jorge Mateus abre o programa, abre a semana cantando bonito. Novo sucesso. Calma. Chore nunca mais, amor. Oh, eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me ama. Muito bem, essa música está nos meus shows, né, no repertório de show, muito bacana. E para levar Diego Valadares e banda na sua cidade é muito fácil. Ligue no 61-8257-8257. 0991, Diego Valadares fazendo a festa na sua cidade, viu? Shows para prefeituras, casas noturnas, clubes. O importante é a gente estar juntos aí e fazer a festa. Músicas dançantes, repertório bacana, show alegre, show dançante. E claro, um show econômico, um show barato, viu? Ligue no 61-8257-0991. Vamos em frente! Um beijo para minha querida Vitória. Ô, Vitória, um beijo para você, tá? Todos os nossos ouvintes aí de Bom Jesus de Goiás. Ô, cidade linda, eu quero ter o prazer de fazer um show aí, viu? Um beijo pra Vicky, a Vicky Rodrigues, a todos vocês amigos, ouvintes da nossa querida rádio parceira Alvorecer FM, aí de Bom Jesus de Goiás, viu? A todos da equipe da rádio Alvorecer FM, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? A todos pelo carinho, audiência fantástica, né? Vamos em frente, quem canta bonito. Vou cantar para vocês essa música do meu novo CD. É sucesso Brasil inteiro. Graças a Deus, os radialistas estão tocando nas suas programações locais, né? Quero você para mim. Canta Diego Valadares. É para dançar, é para cantar comigo. Vamos lá. Eu quero, quero, quero, quero você para mim. Eu quero, quero, quero. Chamar assim, eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar, eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Lohane Matos, a minha querida Cidália Braga, em Santa Luzia do Paruá. Também meu amigo Edilson Pereira, em Rubim, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos de Rubim. É audiência muito grande aí, graças a Deus, viu? Muito obrigado a todos vocês de Rubim, Estadão de Minas Gerais. Valeu, Adilson Pereira, cabra danado. Vamos em frente, quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola? César e Paulinho, Morto de Saudade Sua. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola.

Muito bem, vamos em frente, minha querida Marlene Mira, em Joinville, Santa Catarina. Um abraço a todos vocês, amigos. Rádio Princesa FM, aí de Joinville, meu amigo Bruno Reis, a todos vocês, amigos de Joinville, Santa Catarina, ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Márcio Emerson, em Érico Cardoso, Rádio Cultura FM, muito obrigado, exibindo o nosso programa. Ô Márcio Emerson e todos da equipe da Rádio Cultura FM em Érico Cardoso, muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho, Rádio Cultura FM. Ednete Medeiros, a minha querida Ednete Medeiros, em Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí, ouvintes da Rádio Tropical FM, todos os dias às 7 horas da manhã, o William Policarpo, a Marlene. Ô Marlene, obrigado pelo carinho, tá bom? A todos vocês, a Isa Torres, todos vocês amigos aí da Tropical FM, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Paulo Terra. Quem errou não fui eu. Não tenho culpa se você me perdeu. Eu te amei e você não me entendeu. Desculpa, quem errou não fui eu. Na solidão eu vejo o tempo passar, a passos lentos, sem pressa de acabar, sem entender como foi me deixar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Porque outra vez não quero me machucar, meu coração ficou com medo de amar. Não tente outra vez me enganar. Quando dei por mim, estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Por mim estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Eu estava só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Só, sem você aqui pra me amar. Como eu sofri, e agora você vem me pedir pra voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço aos amigos dos direitos humanos aí de Vetuporanga, São Paulo, ouvindo o nosso programa, interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, viu? A Leidiana Araújo em Timon, É no Estadão do Maranhão. Lidiana Araújo, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos de Timon, no Estadão do Maranhão. Também a todos vocês, amigos, aí de Zé Doca, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? Rádio Difusora FM. Vamos para Fortaleza dos Nogueiras. Meu amigo James Rodrigues, a todos vocês, ouvintes da Rádio Cidade FM. Aí em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão. Paula Artagma, a Ediane Fernandes, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Ainda no Estadão do Maranhão, vamos para Sailândia, Marconi FM, Rádio Cultura AM, exibindo o nosso programa aí na Sailândia. Audiência muito grande, viu? Pedrinho Maranhão, a panificadora Júlia, todos ouvindo o nosso programa, a Wanda Coura, a meu amigo Iatlen, Iatlen, um abraço a todos vocês, amigos, aí de Açailândia, no Estadão do Maranhão. Vamos para Porto Franco. Porto Franco, nós temos a São Francisco FM, o André Chaves, o Valdir Chaves, a todos vocês, amigos, a o Edivaldo, a todos vocês da São Francisco FM. Audiência muito grande em Porto Franco e toda a região. Lembrando a vocês que dia 6 de setembro estaremos com um grande show em Sítio Novo, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, amigos, de Montes Altos, cidade de vizinha a Sítio Novo, né? Muita gente fazendo contato comigo no Facebook, muitos amigos do Maranhão, dizendo que vão para Sítio Novo dia 6 de setembro assistir o show do Diego Valadares. Estaremos juntos aí com um grande show, viu? Um abraço a todos os amigos da família, do Alan Piquiá. Muito obrigado, viu? O show vai ser no complexo La Roque, né? Um espaço muito bacana e o show vai ser muito bom. Sítio Novo, Estadão do Maranhão, dia 6 de setembro. Vai ser bom demais! Taiane e Thiago cantam CDs e livros. Cada sorriso uma foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Eu fico num vazio imenso desse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Da nossa paixão, eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Eu fico no vazio sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas,

ainda me ama, que ainda me quer, que sou o seu homem, você é minha mulher, que ainda me ama, que ainda me ama, que ainda me quer, que sou o seu homem, você é minha mulher. Muito bem, quero mandar um abraço, meu amigo Diomar Barroso, em Barrinha, no Maranhão, vindo do nosso programa, a minha querida Dagiane Oliveira, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês aí, viu? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, a minha querida Cidália Braga, reclamando, ô Diego Valadares, cadê meus alôs? Um beijo para você, viu, Cidália Braga, Gorete Diogo, todos vocês amigos de Santa Luzia do Paruá, audiência muito grande, um beijo para todo mundo aí, viu? Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Cacá, também da Pindorama FM de Santa Luzia, que exibe nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? João Bosco e Vinícius, Sorte a Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Chama se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar. Coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã, viu? Sintam-se todos abraçados por todos nós, fiquem com Deus, muita paz, muito amor, muitos abraços, muitos beijos, tchau gente, tchau Brasil! Zezé de Camargo e Luciano encerrou o programa cantando pro meu amigo Neltinho do Sindicato de Santo Luzido do Paruá, Flores em Vida. Tchau Brasil, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho de todo mundo! Quero seu amor agora,